759, bom dia, sendo investigação, chegada a Banff. Via Catarina de Divan 080, ajuste na 018. 080, 1008, bom, chefe, pronto. Chanel 6285 estabilizado. Complexo novo procedimento, chamo 2, salvador, frequência 118, decimal 95. Salvador, bom dia, Chanel 6285 estabilizado, é free. 225, bom dia, aguarde autorização de pulo. 225, confirma a pista molhada? Negativo, está úmida devido à chuva recente. 9776 no Solos 28, táxi via Alfa e chame na táxi Juliette. Via Alfa, chamará Juliette, o 776. Minha 225, uso autorizado, no 020 é 280 graus, 019. Uso autorizado, minha 776, prossiga o táxi em frente, o portão é o 11, autorizado direto para o gate 11 e Alfa Juliette. Autorizado Alfa Juliette 11, gol 9776, obrigado senhor. Seria possível uma prontidura? 759, eu vou inicialmente pelo. Pelo, tá comprado. Obrigado. São 3171, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Centro Recife, 2835, alterna 251, tá? 3171. Senhor Xené, 225, no solo às 31. Táxi via Alfa e chame a taxa Juliette. Chama Juliette, meu Deus. Lima 759, autorizado aqui para 4 mil pés, sem restrição. Até informa teto de 1.500 pés, visibilidade 6 mil metros, com chuva leve sobre o campo. Tem, cada 4.002, sem restrições, dentro das condições 259. Obrigado. Lima 759, a torre acaba de informar teto de 1.000 pés, visibilidade 5 mil metros, chuva leve sobre o campo. Oh, 759. 1759, deixa para 2, meu povo, lixo na 019, autorizado final do procedimento, ele é esse aqui. A pista na 0, eu vou estabilizar. Ok, 2019, botar estabilizado, 1754. Papai, meu uísque, bravo uísque, bom dia. Chegou até bom, se deixa para 4 mil, pode ter restrições, ajuste no agora 19. 1759. 1759, complete nosso procedimento, entrou em Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, 1759. Oi, Salvador, com 759. Com 759, reporte da vista do campo, rádio chama 019. É, chuva somente na final da 10. Na vertical do campo não chove, a pista encontra-se molhada devido à chuva recente. Fome avistando. Avistando, com 759. Estacionamento com 9055, posição 1. Autorizado, chame táxi do 9055. Olha, avistando, bom, 759. Autorizado no zero, o vento é calmo. 759. Nome no solo 48, táxi de Alfa e chame na Juliette. Táxi de Alfa, apartamento da Juliette, com a 74. 759, vindo ingresso na Juliette, portão 03, fique atento à saída do boia da companhia. Cesar Juliette, 03, Cesar Contrato, 7 horas. Tráfego 905, 4 horas e 30, Galeão, 185, PAB. 09055, autorizado o táxi via Índia, chame no ponto espera para a decolagem. Índia, chame no ponto espera, voo 9055. Decolagem autorizada, dá 1-0, o vento é calmo. Inclusive, a linha de com 0120, 055 decolado 54, chame o controle, 120 decimal 8. 08, obrigado. Chegou o 905, bom dia. O 9055, bom dia, contato radar na decolagem, via saída de São Bruno, sub mantenha no voo 380. 380 vai manter para o 130, também, que seria essa formação. Tente livre de vias, gol 9055, após os vias, Leta. Após Leta, gol 9055. Aparra meu uísque. Whisky, Bravo Whisky, desça para 2000 pés, ajuste na 019. Autorizado, final do procedimento ILS aceita. Pistão na 0, acesso habilitado. Autorizado do 2000 pés. Chegada. Procedimento final do ILS aceita. Pistão na 0, isso para mim. Ajuste na 019. Ah, meu Whisky, Bravo Whisky, informa que perto de 1000 pés, visibilidade 5 mil metros, chuva leve, seu pessoal. Obrigada, Whisky, Bravo Whisky. Thank you. Apagando o uísque bravo, uísque estabilizado. Positivo, uísque bravo, uísque estabilizado. 79 procedimentos, emitor em Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, bom dia, obrigado, uísque bravo. Bom dia, vou por. Palma, uísque bravo, uísque, bom dia. É o ajuste no 019. Forma pista no 0 molhada. Ele dá chuva recente, porém está chovendo aí na final da 1-0 e final da 1-7. É posta vista do campo, teto estimado de 1000 pés. Eu posso ajustar no campo, escura vista. 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Bravo Whisky, tráfego avistado, pouso autorizado na 1-0, senta 280 graus com 019. Autorizado, pouso 1-0, Bravo no céu, aos 03, táxi Alfa, chamei na Juliette. bom dia, 6225, Brasília, Centro Juliette, pronto, quase. Está autorizado Brasília 380 nível, via Peso 17, decola da 10, saída Argo 1, após Elefa, controle 120 decima 8, o transponder 5467. Autorizado Brasília 380, decola da 10, Arbor 1. Transição Elefa, upper do Lua 17, controle 208, transponder 5467, Xenair 6285. Meta, Xenair 6225, chama para o pushback, esse é a meta. Então, posicionamento no 8 aqui. Gravo Whisky, táxi via Juliette, Pátio e Xenair Lima. Bravo Whisky, tá livre táxi via Lima, pista 35, após na Papá, para o Pátio 5. Tio Whisky, Bravo Whisky, táxi até o pátio 5, frequência livre, bom dia. aqui para remover. Será que poderia entrar em contato, por gentileza, para solicitá-lo? Sim, meu chame é 25. Está autorizado aí o custo de cancelamento. A gente vai informar a Infraero para providenciar aí o operador do Finger. O que ocorreu primeiro, é, o senhor está autorizado ao custo de cancelamento de Chantex. Cliente autorizado no 08, avaliando aí do operador. Qual a taxa do Chanel 62? Roda, bom dia, Chanel 62, ano 1, informação pelo nível 380 Galeão. Autorizado Galeão 360, via pelo 44, até Porto Seguro, até 9857, até Moço. A decolagem é da 10, saída Sango 1, transição Deco, controle 120.8, transponder 5471. Nível 360 pela abertura Zulu 44 até Porto Seguro após a 9857 até Monso, circulando a 10 com curva à direita, saída São Luano, transição Doco, controle 120.0 e o transporte 547162, posição 7. Chanel 62, o nono, é correto, cotejamento, chama o pushback em assinamento. Fora. Oi, bom dia, Alfa, Alfa, Charlie, Mike, é o destino aí, ó? Ok, agora a gente está de cópia. Charlie Mike na escura da copa. Charlie Mike está autorizado Ilhéus, nível 160, via Whisky 33, até Coral, até sair com forma autônoma. Decola da 17, saída Coral 1 Bravo, o controle 120.8. O transponder 0220. Ok, autorizado o número 0220, saúde 33, da Coral, Central, 1208, controle, transponder 0220, tapa, alta terminal. Charlie Mike, correto, protejamento, livre acionamento, chame táxi. Pode dar passagem, alta terminal. Tudo bem? Azul, Alfa Yankee Tango. Alfa Yankee Tango, prossiga. Bom dia, Alfa Yankee Tango, solicitando autorização de rebote do pátio 3 para o pátio 1 na posição 01. Do pátio 3 para o gate 01. Autorizado iniciar o rebote, chama para ingressar no pátio principal. Para ingressar no pátio principal, Alfa Yankee Tango. Puxaria 625 para o táxi com 85 a bordo, alterna Uberlândia com 3 horas e 30 minutos. Cliente, o Oxalá 625, táxi via Pátio Índia, chama o ponto de para a decolagem. Pátio Índia, seu ponto esperando zero, chamará pronto Oxalá 625. Cidade Uniforme, bom dia. Destino Lens. Max Bravo Uniforme, está autorizado o IELTS, nível 160, via Whisky 33 até Coral, segue conforme o plano, decola da 17, saída Coral, 1 Bravo, o controle 120 decimal 8, transponde 0221. Correto o cotejamento, pátio 5. Livre acionamento, chame táxi. Controle, bom dia, gol 1963, informação, Pilo, posição 4, nova autorização para o galhão. 1963, está autorizado o galeão 360, o nível, via Pesolu 44 até Porto Seguro. É o P9M 857, Moço, decola da 10, saída San Juan, transição Doclo, controle 120, decimal 8, transponder 5474. Gol 1963, autorizado para o Galeão, 360, autorizado 44, Porto Seguro, é o P9M 857, Moço, decola da 10, San Juan, a saída Doclo. 4474, transponder 1208 ao controle. Beto, chama para o custo de acionamento, o número 63. Vai chamar. Chama 6225, ponto de pista no zero, pronto. Chama 6225, autorizado da colar, dá 10. O vento é 230 graus, 01. Além de cola, pistão 0, chama 6225.